É nóis. Aqui se apresenta e representa um louco brasileiro que tem muito orgulho de ser um homem negro. Bombeta, camiseta, na blusa duas letras WM representa. Do Leonor ao morro, do morro ao popular. O som representa na rima meu sentimento. Mas o guerrilheiro é maduro e não pode arrebento. Dentro do coração, amor e a paixão. Ódio, revolução, é volta que assola. O rap tá na rua, o hip hop virou moda. Na passarela da roda, sem querer tirar. O rap é que é foda, pele da cor da noite. Negro, negro dos olhos pretos, cheio de apetite. Na rima o convite, e você aí que insiste em falar da minha vida. Cuidado, quem gosta pra cima em cima cai. Um dia a casa cai. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. De bombeta e blusa longa, eu chamo sua atenção. Você já logo liga e liga para as minas e diz que eu sou ladrão. Aí já logo vem a questão da discriminação. Mas não dá nada não, correria de montão. Na pegada só irmão, dançando break no chão. Um salve para os mãos, um salve para as minas. No nosso coração bate forte a batida. Com Deus então, rasgando esse mundão. Hoje é diferente, diferente de outros dias. Hoje estou aqui, cantando pra Paulina com amor no coração. Essa é minha introdução, firmão. Não quero só fama, dinheiro, mulher na cama. Desejo com os irmãos, ouça mentalizada. Eu tenho orgulho e não pago de quebrada. Tem que ter orgulho da raça. Guerreira que ataca os loucos lá da quebrada. Que acha que tá na guerra. Acorda, boy, cê não faz parte dela. Cê não faz parte. Esse aqui é pra Paulina, minha quebrada. Salve os humildes. Certo, mano, digo, sua palavra foi resposta. O crime é o crime, cada um tem sua ponta. Cê já passou por lá e sabe como é que é. Dinheiro, cerveja e muita mulher. Vai nessa que é bom, vai nessa que é legal. Rolando de galingar e fudindo dos policial. Pra entrar no crime tem que ter muita moral. Tipo IWM traficando informação ilegal. Infelizmente ladrão sempre entra numa fria. Isso todo dia, da tela da notícia. WM revoltado, aqui renomeado. Baseando no passado, tomando bem recente. O 5-7 quente, rodou infelizmente. A gente sente, mas tá ligado que no crime é embaçado. Ladrão respeitado, tá ali seu pagamento. Cadeia, caixão, estalecas do cão. Só dois é bom, perdoa nossos erros. Não quer ver sua mãe chorando no seu enterro. Na frente da cadeia, rebelião. Esperando baixar poeira, preocupação. Um dia é bom, dia de ladrão. Visita na cadeia, o crime é só ilusão. Um dia é bom, dia de ladrão. Visita na cadeia, dentro da detenção. Na cadeia, vale os irmãos, no coração, consideração. No peito, a frente de guerreiro, no punho, a frente de um dedo ali do gueto. Preto não tem dinheiro, tô ligado no morro e não sou cabaço. Ladrão é ladrão, safado é safado. Dia é bom, dia de ladrão. Visita na cadeia, dentro da detenção. É sabadão, só o irmão que tá lá dentro. Salve, salve, mano, tico. Mas o DT já faz um tempo que ele tá por lá. Agora eu entendo por que querer roubar. Por que querer roubar? Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom. Não é comédia não, aqui não canta vacilão. Vai segurar o som, na rima só segue bom.